credibilidade da notícia, a seriedade do que faz. Rádio Fronteira, a mais ouvida da região. Fronteira, simplesmente porque você assim exige. Em 30 segundos. Jornal da Manhã. Esta é a Rádio Fronteira Oeste Limitada. ZYJ794, 570 kHz. 570 kHz. Você ouve, você gosta. Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Fronteira, a rádio dos grandes eventos. Acompanhe a partir de agora o programa da Igreja Assembleia de Deus na M570. Oferecimento: Mecânica Fórmula 1. Escritório de Advocacia Dr. Mauro Ivan Cruz. JB Instaladora. Farmácia Popular. Odontologia Integrada. Eloab Terraplanagem. Auto Posto Gabriele, na saída para Santo Antônio do Sudoeste. E Concerticar, oficina e mecânica em geral. Muita alegria que nós queremos estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos nossos irmãos, nossos amigos que estão na audiência aí da Rádio AM Fronteira. Queremos desejar a você um ótimo domingo com toda sorte de bênçãos, vitória. Este programa que tem por objetivo de levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, de esperança, abençoando vidas e famílias. Este é o programa A Voz da Verdade, o programa órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus aqui do campo da nossa trifronteira, tendo como nosso pastor presidente Antônio Bortoncelo e também pastor vice-presidente Edson Bortoncelo. Alegria. credibilidade da notícia, a seriedade no que faz. Rádio Fronteira, a mais ouvida da região. Fronteira, simplesmente porque você assim exige. Em 30 segundos, Jornal da Manhã. Esta é a Rádio Fronteira Oeste Limitada. CYJ794, 570 kHz. 570 kHz. Você ouve, você gosta. Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Fronteira, a rádio dos grandes eventos. Jornal da Manhã. Um show de informações da região, do estado, do Brasil e do mundo em tempo real. Plantão de polícia. E o destaque esportivo. Jornal da Manhã. Um verdadeiro show de informações.